Muito boa tarde. A opinião começa logo pela nota positiva, pela realização deste programa por parte da RTP, e é positivo para o interior, positivo para o nível hospital, positivo para a DLC3. No fundo, estivemos a falar e a fazer serviço público. No entanto, o resultado do programa esteve muito distante do esperado. Começa logo pelo próprio nome do programa. Prós e contras, quando falamos no interior, não parece fazer muito sentido. E depois, também me pareceu que existia demasiada gente para intervir e algumas das intervenções não trouxeram nada de muito relevante, nem de novo. Ainda que sempre impressione o relato de quem tudo perdeu. Não se percebeu muito bem o critério das intervenções. Por exemplo, não se percebeu como é que a Associação das Vítimas do Maior Incêndio, que é uma iniciativa que tem sede em Oliveira do Hospital, com o Presidente Luís Lagos presente no auditório e não teve direito a tempo de antena, como, por exemplo, um movimento similar de Midões, com Fernando Tavares Pereira, teve. É um critério que custa a entender, mas estas coisas às vezes têm razões que a própria razão desconhece. O programa registrou ainda algumas ironias que merecem nota. O palco do programa foi na DLC3, mas curiosamente não se falou do conhecimento científico no combate aos incêndios e na recuperação da floresta. A outra ironia resultou de ver o poder central e o poder local a jogar o toma lá dá cá das responsabilidades. E finalmente também a ironia de, em pleno interior, falar o presidente da CIME, que é do litoral, e a moderadora a pedir-lhe para ele se esquecer do mar. Ironia também no facto do interior pedir um acordo de regime, mas não se pôr de acordo no que pede. Houve intervenções contraditórias e até em direções opostas. E talvez a ironia, com menos graça, terá resultado de ficar evidente que a proteção civil precisa de quem a proteja. Caso contrário, pouco ou nada vai mudar. Nota final para dizer que o ministro César Vieira pareceu mal preparado e que Tiago Oliveira é claramente um técnico e sentiu-se fora de água num debate político em que a moderadora Fátima Campos Ferreira, desde há muito que nos vem evidenciando que faz pouco trabalho de casa na gestão deste mesmo programa. Em resumo, prós para o interior não foram muitos. Numa noite cheia de pessoas, esta ironia das ironias, quando o problema do interior é claramente a falta de pessoas. Algo que não se notou ontem à noite em Lagares da Beira, Oliveira do Hospital, numa noite de televisão.